Temos que inventar aqui tudo, se quisermos, de facto, segurar aqui a juventude. Nós temos aqui vários projetos a andar, alguns já há bastante tempo, que todos os dias vão evoluindo um pouco. Está aqui, por exemplo, o Rui anda aqui de volta de um projeto giríssimo, que já está há tempo, que é ver se conseguimos construir aqui as motas elétricas e veículos, pequenos veículos elétricos, para criar a mobilidade elétrica. Isso envolve alta tecnologia, que ele e a mulher, que são investigadores e especialistas disso, na Universidade de Coimbra, estão aqui localizados e agora estamos a tentar arranjar parceiros para começarmos essa atividade. Mas as tecnologias, por exemplo, nestas áreas, todos os dias evoluem. E há um momento em que nós temos que dizer, não vale a pena estar à espera da evolução tecnológica. Temos que partir neste momento. Já temos conhecimento suficiente para andar neste momento. E, portanto, vamos arrancar e concretizar isto como uma área de negócios. Nós temos aqui um projeto, que é da biorrefinaria, que é um dos projetos, é o projeto mais evoluído que existe em Portugal. Isto não é dito por nós, é dito pelo Banco Europeu de Investimentos, onde fomos chamados, onde fomos convocados, que é um projeto único na Europa. Infelizmente, Portugal tem solos degradados, é o país da Europa com o maior número de solos degradados, que não tem aproveitamento agrícola, e, portanto, temos uma vegetação espontânea abundantíssima. Nós podemos converter essa vegetação espontânea em biocombustíveis, isto é, para substituir a gasolina e o gasóleo. Como vocês sabem, no Brasil faz-se isso com a cana do açúcar, com o milho, com a soja, mas não é possível manter isso porque é um concorrente com a alimentação. Nós estamos aqui a desenvolver um projeto que é para evitar um dos maiores problemas que temos em todo o interior, que é, no fim de contas, aproveitar a limpeza das matas para fazer biocombustíveis. Isto é uma tecnologia altamente evoluída. Só países do norte da Europa tocam no problema, os americanos, algumas universidades, e, portanto, tivemos que juntar aqui universidades. Nós, neste momento, trabalhamos aqui com 32 universidades, a maior parte delas estrangeiras, e que nos ajudam a resolver problemas. E o desafio que nós fazemos aos jovens é que eles tenham ideias, porque o resto nós resolvemos, porque estamos ligados às maiores redes de conhecimento do mundo. Desde o MIT, através do Paulo Ferrão, desde a Universidade de Madrid, desde a Universidade de Bilbao, desde a Universidade de Coimbra, desde a Universidade do Minho, desde a Universidade de Aveiro, tudo isso, a BLC3 já faz parte da vida dessas universidades. Mas partindo com essas ideias, depois, porque só as temos que criar aqui, vocês acreditam que um tipo tenha uma boa ideia, não se vem localizar em Oliveira do Hospital, não é verdade? Vai-se localizar em qualquer parte mais agradável do litoral, que é onde está tudo, e onde tem todas as comodidades. Portanto, se nós quisermos vencer esta batalha, temos que ter aqui a ideia, incubá-la aqui e depois desenvolvê-la aqui. E depois pedir ao Rui ou aos outros Ruis que estão aqui a trabalhar connosco, dizer, não, vocês agora, em vez de sair a viver em Coimbra, têm que vir para Oliveira do Hospital e que têm que trabalhar a ideia aqui em Oliveira do Hospital. Esta é a função da BLC3. É uma função que não é possivelmente compreendida por ninguém, porque as pessoas estão habituadas a chegar, fazer um projeto, erguer uma parede, meter-lhe os tijolos em cima, fazer-lhe o telhado. Nós aqui temos que fazer tudo. Tudo. Temos que começar do nada e depois fazer tudo. É uma operação de lentidão, que já não é para a minha idade. É para a idade do João. Bem, nós juntamos aqui os jovens. Nós trabalhamos só praticamente com jovens. Nós já não temos estas ideias para poderem progredir no mundo atual. Nós só podemos ser competitivos a nível mundial através da inovação e através das tecnologias e do conhecimento. São três fatores, hoje decisivos para podermos competir a nível mundial. Se nós não os juntarmos aqui, nós perdemos. O Conselho de Ceia está a perder 15%, está a perder 1,5% da população ao ano. O Conselho de Góis desaparece, daqui a 20 anos não existe. O Conselho de Arganil está a perder um 1,5% de população ao ano. Os dois concelhos estão a segurar, mas a perderem bastante população, é de facto o Conselho de Oliveira do Hospital e o Conselho de Tal. São os únicos que aqui, se pegar no de Gouveia, a desgraça é maior. E portanto todos estamos a assistir de braços caídos à decadência do nosso próprio território e todos estamos satisfeitos, às vezes com pequenas vitórias. Não podemos deixar cair os braços. Temos que inverter esta situação. A população de Portugal subiu 2%, né? Mas a população do nosso concelho, se somar a isso, na última década, foram 7%, 8%. Mas se chegar a Ceia, foi 15% ou 20%. Se for a Arganil, então é uma desgraça ao Góis. E precisamos de levantar os braços. Se não levantar... Nós já não temos massa crítica na região. A região hoje já baixou os braços, entretém-se a fazer coisas que já não têm nada a ver com o futuro, para segurar as pessoas. Mas vai procurando gerir. A maior instituição que temos aqui no Conselho são as IPSS, já. A maior, eu, por exemplo, andava na política. Quando queria ganhar a Câmara Municipal da Pampilhosa, ia ter com o Dom Eurico, porque é o Dom Eurico, era o bispo de Braga, mas que nasceu na Pampilhosa. E se o Dom Eurico me dissesse, eu estou com o PS, e ali ao lar da terceira idade da Pampilhosa, virava os velhotes e eu ganhava a Pampilhosa. Se ele estivesse contra nós perdíamos a Pampilhosa. Bem, já estamos numa situação deste nível. E, portanto, nós temos, de facto, de criar outra mentalidade. Temos que ir de encontro, se quisermos, salvar um território, não é, nós não trabalhamos o Conselho de Oliveira do Hospital, nós trabalhamos um território, e trabalhamos um território ligado ao Oliveira do Hospital, a Tábua, a Arganil e a Góis, que é um território em total despovoamento, com exceção os dois concelhos que estão a suportar melhor, mas mesmo assim a perder um bocado de população, é de facto o Oliveira do Hospital e Tábua, o resto está em queda vertical e desaparecerá. Quando o João tiver a minha idade, isso já não existirá, se não deitarmos mão a isto. Bem, e é esta noção que não existe no interior. Nós fizemos, por exemplo, há dias um congresso da Beira, ali da Beira Serra, que eu me ria. Aquilo não tem repercussão nenhuma, porque já não tem massa crítica nenhuma. As pessoas já não têm massa crítica, já não há. Temos que a trazer de fora, temos que trazer jovens altamente preparados, temos que trazer investigadores, temos que trazer para aqui... Mais gente como a Raquel, como o Gonçalo, e por isso é que esta associação, o presidente dela é o João, é um jovem. E depois eu sou um velho que aparece aqui a procurar tocá-los, ou a professora Helena Freitas, que é vice-reitora da Universidade, que também é administradora da BLC3, mas cuja única função é empurrar os jovens. E portanto, hoje, para nós é um dia agradável, porque é mais uma empresa com dois jovens que nasce, é uma empresa virada para o futuro, é de facto um sector em grande progressão em todo o mundo, que tem uma vantagem, vende produtos, mas valoriza a região. São dois engenheiros que se localizam aqui e que espero que tenham sempre alta qualidade dos produtos e que prestigiem a nossa região, porque ela é de facto uma região de exceção, que tem um ecossistema definido e também tem produtos de excelência. O desafio que faço é que todos aqueles que queiram ser jovens, e hoje os jovens são altamente preparados, os jovens em qualquer parte do mundo, quando vão para a universidade, têm um projeto de vida, aqui não, têm um projeto de tirar um curso, e eles não podem ter essa mentalidade. Quando entram e se formam, e vão à procura da sua especialização, têm que ter um projeto na cabeça. E o projeto é ser empreendedores. Têm aqui uma casa onde lhes facultamos tudo, onde os levamos à maior rede de conhecimento que houver no mundo. E, portanto, eles ficam ao desafio que lhes faço, é que venham ter connosco, se forem jovens, se tiverem ideias, se forem inovadores, e terão o nosso carinho, como teve a Raquel, e como teve o Gonçalo. E a Câmara, que fez este concurso, deve, de facto, virar-se, não já, já, Nós já fizemos o problema da água, dos esgotos. Quando veio o 25 de Abril não havia luz em parte nenhuma, não havia água, não havia eletricidade. Isto está hoje feito a função das câmaras. Hoje, se quiserem ser câmaras do momento atual, é virarem-se para a promoção do investimento, para a dinamização do investimento. E eu ainda há dias fui, por exemplo, a Arganil, onde havia o tal IVI, uma obra faraónica, igual à Cibeira, aqui há uns anos. Inauguraram lá, gastaram 7 milhões a recuperar uma fábrica. Claro que a Câmara, aquilo, é um Conselho de Estado desaparecer, para que é que gastaram 7 milhões a recuperar aquela fábrica, porque aquilo vai ser igual à Cibeira, com piscinas interiores e tudo. Só sendo os tipos da minha idade que vão para lá tomar banho, porque a juventude praticamente lá já escasseia e cada vez haverá menos. E, meus amigos, parabéns pela vossa iniciativa e desejo-vos grande êxito. O vosso êxito é o nosso êxito.